expressa no olhar, trazes rugas junto à lua, promessas de não faltar naquela esquina da rua. És um homem perseguido no chão, até que a luz fica fria.